Eu sou a mosca e pousou em sua sopa. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. Estamos na número 90. O meu nome é Alexandre Pinto e vou ficar deste lado ao longo desta emissão. Desta vez será especialmente dedicada à música eletrónica e experimental, coisas caóticas, mas vamos começar desde já com algo que não é assim tão experimental quanto isso. É um músico muito interessante. O seu nome artístico é Atakak. Foi descoberto no ano de 2005, porque a sua carreira musical remonta há mais tempo do que isso. Musicalmente é uma mistura muito interessante de hip-hop, reggae, eletrónica, lo-fi, só coisas bonitas que se misturam neste disco Oba Acima, do qual vamos ouvir a música Adagia. Vamos mais à frente falar mais um pouco sobre este músico. Temos também alguns anúncios a fazer em relação ao programa da Mosca. Por enquanto ficamos com a música de Atakak. Sejam mais uma vez bem-vindos à Mosca, muito obrigado por estarem desse lado. Eu fico aqui também até ao final desta emissão. Até já. Money, yeah, but your money. Ficamos com a música de Ata Kak, o nome artístico do músico ganês Ata Owuzo. Este disco foi gravado no Canadá em condições muito precárias e que lhe dão este som algo estranho, muito, muito maltratado, mas é também parte do charme do disco. O disco em questão chama-se Obacima, uma enorme descoberta de um blogger que no ano de 2005 encontrou este disco e que depois foi à procura do músico e conseguiu encontrá-lo, e daí surge esta belíssima história. Vamos continuar agora com um grupo nova-iorquino, eles são os Lei Tigre. Vamos ouvir o seu álbum homónimo, foi lançado em 1999, música extremamente feminista, muito política também, musicalmente com várias ligações ao punk, mas também à música que se praticava em Nova York naqueles anos e sobretudo 20 anos atrás, quando houve aquela grande experimentação do No Wave, mas é realmente uma banda muito interessante, os seus álbuns são todos muito bons de se ouvir. Vamos ficar com a música Hot Topic. Espero que gostem. Até já. Música dos Lei Tigre, Hot Topic. O álbum é homónimo, é de 1999. Se não conheciam, podem revisitar a discografia deste grupo, muito, muito interessante. Certamente uma banda marcante dos anos 90. Passamos agora para a mensagem do nosso patrocinador, a Porto Calling. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip-hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. A Porto Calling é uma loja de vinil sediada na Rua da Conceição, perto da Rua da Senofeita, no Porto. Se não são do Porto ou dos arredores, podem visitar também o seu site em portocalling.com. A sugestão da Porto Calling para esta edição é uma música de John Cooper Clarke, chama-se I Don't Wanna Be Nice, é do disco This Guy's in Love, de 1978. É com ela que vamos agora ficar. Espero que gostem. Eu volto já a seguir. Até já. I'm very happy to say, far from perfect strangers, I like to keep it that way. I'm not your psychoanalyst, I'd rather talk to mice. You're so easy to resist, I don't wanna be nice. I don't wanna be nice. I think it's clever to swear. I better seek some sound advice. Better look elsewhere. Your face is an obvious case. You should be put it about. This is neither the time or place to sort these matters out. What you see is what you get. You only live twice. A friendly lead is a friendly. I don't wanna be nice. A música de John Cooper Clarke, desta vez a sugestão da Porto Calling, uma loja 100% vinil sediada no Porto. O disco chama-se This Guy's in Love, é de 1978, onde John Cooper Clarke cantava, ele que era maioritariamente poeta e tinha uma banda que tocava com ele. Passamos agora para uma banda que entrou na última emissão da Mosca em direto, na semana passada. Falo dos Goodbye, aliás. Eles começaram por ser uma banda de nome Fag Diarrhea Cult. Vamos agora ouvir em fundo uma das suas músicas, uma cover da música de Frank Sinatra, New York, New York. Com o tempo passaram para uma pop mais experimental, como aqui também já se notava. Alguns dos membros pertenciam a estes Fag Diarrhea Cult, nomeadamente Ashley, que dá voz também ao disco dos Goodbye, que vamos ouvir já a seguir. Bem, a parte do New York, New York vem mais à frente, mas é um disco que, como disse também na semana passada, esteve demasiado tempo à sua procura. Eu ouvi este disco em meados do ano passado e depois esqueci-me do nome e do álbum, só apenas conhecia a capa. Lembrava-me também que a sua música era algo estranha, mas estranhamente apelativa, não como esta que ouvimos em fundo. Eles com o tempo desenvolveram também um sentido pop um pouco mais afinado, e é isso que vamos constatar já a seguir. Vamos ouvir duas músicas do seu disco Forgiveness, de 2015, desta vez já com o nome de Goodbye, porque o que estamos a ouvir agora, relembro, são os Fag Diarrhea Cult, que acho eu nunca produziram um álbum, ou pelo menos um álbum bom. Ficamos então com este Ring dos Goodbye. É a primeira música do álbum Forgiveness que vamos ouvir. Atentem na experimentação, mas também alguma noção de música pop e música cantável, que eles também a sabem fazer. Espero que gostem. Oxalá. Até já. Ouvimos Ring dos Goodbye, do disco Forgiveness de 2015. Agora em fundo voltamos ao disco dos Fag Diarrhea Cult. Entretanto, fui ler e parece que dois dos membros dos Diarrhea Cult integram estes Goodbye. É, no entanto, difícil de descortinar porque na internet não há muita informação. Eles estão associados a uma label de nome Other Lives, que também acho que não tem grande interesse em divulgar a verdadeira identidade destes músicos e o que realmente se passa, mas nós entendemos e acredito que também faça parte do seu elan. Continuamos no disco de 2015 dos Goodbye. Como ouviram agora, tem uma eletrónica muito ácida por trás das suas músicas. Esta é uma marca ao longo do disco, mas não deixa, no entanto, de tornar a música apelativa. Esta é uma espécie de guilty pleasure para mim. Passando agora à música da qual eu tenho melhores memórias dos Goodbye, é a sua música homónima, tem o nome de Goodbye, ainda no disco Forgiveness, é com esta que vamos ficar já a seguir. Esta sim, uma quase música pop, e que, se tudo correr bem, vos irá saltar os ouvidos durante muitos, muitos dias. Espero que gostem. Voltamos já a seguir com mais música de 2016 e depois vamos a uma incursão pela música antiga, mas não menos experimental. Até já. Turn to me and say, Com este Goodbye terminamos a incursão pela música da banda, tem o mesmo nome. Ouvimos o álbum Forgiveness de 2015. Como podemos constatar ao longo destas duas músicas, muita eletrónica por trás das suas composições, ainda que depois tentem puxar ao seu lado o pop, de criar músicas dançáveis e que se possam cantar. Esta realmente foi uma das boas descobertas que eu tive no último ano, e espero também com o tempo descobrir mais grupos que desafiam os cânones da música pop desta forma. Nesse sentido, vamos ouvir agora os 18 Plus. São um grupo de dois artistas, não necessariamente músicos, e eles fazem questão de realçar essa parte quando falam de si próprios. Gostam de fazer música também pop, música cantável, música acessível, mas também extremamente subversiva, aliás. É recorrente ao longo das suas músicas temas que tocam a sexualidade e também a própria música pop, e isso é muito interessante na sua música. Eles têm lançado de uma forma muito liberal as suas músicas ao longo dos últimos anos. Têm um álbum que creio eu também será de 2014, chamado Trust, onde compilam algumas das músicas que foram lançadas até então, mas este ano voltam com um novo disco, chama-se Four, do qual vamos ouvir agora esta Fiction Death Caught on Camera. É também um dos nomes a seguir nos próximos tempos. Espero que gostem. Voltamos já a seguir com música dos anos 60 e do mesmo género. Até já. Stretch my legs, they feeling numb again. I be sucking thumbs again. Searching for an excuse, baby me with apple juice. Breaking my back on a hike to the house. It's possible, babe, to complain with no cause. Spoil Ray, you're rich again. Conniving plot to win the man. Again, again, again. Bullies and bitches, they crouch on alone. Passing the time till the company's gone. A struggle, they invented them. Tell me who been raising them. Again, again, again. Again and again and we letting them in. Again and again and we letting them in. Fuck all of your friends, I'm about my ends. You could pretend shit about to end. Like I'm tucking you in. Yeah, you could pretend. Tangled in the whip, I really do this. Oh, you bad it, breaking bottles. I'm like, who this? Okay, but what's without the ticker tape? Did I miss something? Oh, you sick today? Okay, okay. Ammo in the clip, I really do this. Put that cocaine powder on her lip. You see, she ruthless, you know this. But what's without that shit you say? Did I miss something? Am I just insane? Okay, okay. Murder caught on camera. I'ma call my lawyer. Better have my hands up. Know your man's on camera. Like, look away, look away, look away, look away, look away. God damn. Death caught on camera. Call it a disaster. Listed in the paper. Digging our own graves these days. Written in the stone they say. And I'ma stay away. Fuck yeah, here's my lawyer. Go ahead and scold her. Got away with murder. Digging our own grave these days. Written in the stone they say. And I'ma stay away. Again and again and we letting them in. Again and again and we letting them in. Fuck all of your friends, I'm about my ends. And you could pretend shit about to end. Like I'm tucking you in. Yeah, you could pretend. Sanguine from the hip, I really use this. Heard you caught about it in the lobby. I'm like, truth is you useless. But what's without that ticker tape? Did I miss something? Oh, you slept today. Okay, okay. Strangled in the whip, we really do this. Put that cocaine powder on her tip. You see she ruthless, you knew this. But what's without that shit you say? Did I miss something? Do I have to spray? Okay, okay, murder caught on camera. I'ma have my hands up, call it a disaster. Tell it to my lawyer, then look away, look away, look away, look away, look away. God damn. Again and again, and we letting them in. Again and again, and we letting them in. Fuck all of your friends, I'm by my ends, and you could pretend. Shit about to end, like I'm tucking you in. Yeah, you could pretend. Tangled in a ribbon I've been putting in my hair. Stretch my legs, they feeling numb again. I've been sucking thumbs again. Searching for an excuse, bathing me with apple juice. Breaking my back on the hike to the house. It's possible, babe, to come play with no calls. Spoiled brat, you're rich again. Conniving plot to win the men. Bullies and bitches, they crouch on alone. Passing the time till the company's gone. A struggle they invented them. Tell me who been raising them. Again, again, again. Ficamos com a música dos 18 Plus e assim também terminamos a incursão pela sua carreira. Claro, se gostaram podem consultar o resto da sua discografia, embora seja muito extensa, pelo menos este último disco deles, For, é extremamente recomendado. Passamos agora para um momento diferente aqui na Mosca, uma recomendação. Prometi no início da emissão que teria algo para vos falar. Na verdade é que nos próximos tempos vai surgir um novo projeto associado à Mosca, chama-se Tago Mago, é claro, o nome do álbum do Scan que ouvimos agora em fundo. Será um projeto jornalístico ou pseudo-jornalístico, como eu gosto de lhe chamar, porque não é profissional de todo. Eu e o Luís Masquete temos este projeto, vai ser algo diferente. Não sabemos muito bem quais são os moldes que vai tomar ao longo do tempo, mas podemos prometer algumas notícias, falar sobre política também, música, cultura, enfim, tudo o que nos apeteça abordar e escrever terá lugar neste Tago Mago. Podem, nos próximos tempos, ainda na próxima semana, aliás, melhor dizendo, vai estar disponível em podcast no mesmo sítio onde ouvem a Mosca, o nosso editorial feito a meias mãos, um editorial em formato áudio, que será, portanto, a abertura desta Tago Mago. Vamos estar à conversa e também com alguma música. O som não é o melhor porque foi gravado ao vivo e foi a primeira vez que fizemos essa experiência, mas dá para ouvir e são alguns minutos na nossa companhia em que poderão ficar a conhecer melhor as nossas motivações e também este projeto. Chama-se Tago Mago, é o nome do álbum do Scan. Esperamos nós também que seja algo importante nos próximos tempos. Fica a sugestão e a lembrança, não se esqueçam de ouvir o nosso editorial em áudio que sairá na próxima semana. Continuamos a nossa emissão e vamos passar agora para a música dos Silver Apples. Eles são um grupo inovador, surgiram no final dos anos 60, começaram primeiro por ser uma banda de rock mais convencional, mas depois um dos seus membros forçou a entrada da música eletrónica e de uma música eletrónica muito crua. Era feita à base de osciladores de áudio. Este é um instrumento que se usa muito na física para criar frequências específicas ou tons. Enfim, se houver algum físico que queira intervir e ajudar-me nesta parte, está convidado. Isso vai-se notar na música dos Silver Apples. Depois esses membros acabaram por sair e ficaram apenas dois. Foram eles que gravaram este seu primeiro álbum, o nome é homónimo. E a música que vamos ouvir tem o nome de Oscillations, claro, está também uma referência ao instrumento que eles usavam para construir a sua música. A abordagem rock está também muito presente, é de resto um projeto musical muito, muito interessante. Ficamos então com estes Silver Apples. Oscillations é o nome da música. Até já. Spinning.

por vários músicos e artistas sonoros, entre eles Delia Derbyshire, que já ouvimos aqui na Mosca, é uma artista associada à BBC, que durante muitos anos trabalhou com eles em sonoplastia e em coisas do género. Ela, por exemplo, compôs a música do Doctor Who. Entretanto, também já ouvimos Peter Camber falar sobre a importância desta artista no que toca à composição na eletrónica experimental. Ora, estes White Noise lançaram o seu disco em 1969. Estamos a ouvir agora em fundo uma das suas músicas, é a última, chama-se Black Mass and Electric Storm in Hell. Tem músicas mais convencionais e duas delas vamos ouvi-las ainda nesta emissão, mas é importante também salientarmos a composição da eletrónica, a envolvência que depois dá o pano para as vozes poderem brilhar. São composições muito vanguardistas para a altura, relembro que estávamos em 1968, foi na altura em que foi gravado. É de resto um disco muito interessante. Sugiro que ouçamos então a minha primeira sugestão, chama-se Your Hidden Dreams, e voltamos já a seguir falar um pouco mais destes White Noise. O álbum chama-se, relembro, An Electric Storm. Está, claro, recomendado pela Mosca. Ficamos agora com Your Hidden Dreams, o grupo onde integrava Delia Derbyshire. Até já. Editar esta música. Ah! The secrets of Ouvimos Your Hidden Dreams dos White Noise. Espero que tenham gostado desta música. Ouvimos os White Noise com Your Hidden Dreams. Espero que tenham gostado. É uma música que se ouve até bastante bem, tendo, no entanto, simultaneamente uma composição eletrónica por trás muito, muito interessante. Passamos agora, porque estamos a chegar ao final da nossa emissão, já em contenção de tempo, à segunda música deste disco que trouxe aqui para vos apresentar. Chama-se Here Comes the Fleas, ainda deste disco One Electric Storm, da autoria dos White Noise. The windows crack, the basin leaks. No light on the stair, you just don't care. You better beware, or I might take a tumble. Stopping a slob, go earn a few more, and I'll give you a kiss. E com esta Here Comes the Fleas terminamos a nossa viagem pela música dos White Noise e também da eletrónica experimental nesta edição. Vamos terminar com a música de John Cale. Chama-se Changes Made, está incluída no seu álbum de 1982. Chama-se Music for a New Society. Não há melhor forma de terminar esta emissão da Mosca. Eu volto em breve. Não se esqueçam do nosso blog em ucoprofago.wordpress.com e também do podcast que virá na próxima semana, um editorial gravado a meias entre mim e Luís Masquete a propósito da nossa nova publicação de nome Tago Mago. Por enquanto, a música de John Cale, Changes Made. Eu volto em breve. Na próxima semana, emissão em direto na sexta-feira, na Rádio Lisboa. E depois, no sábado seguinte, com mais uma edição da Mosca. Muito obrigado por terem ficado desse lado. Até já. She was a princess, lower than people thought. Master of nothing, mistress of something she thought. She could talk about things that never mattered ever. One person's life, miserable life after another. Talk to the French, Germans at will, they never listen. They never will. The Chinese envoy was here, the Chinese envoy was here, the Chinese envoy was here, but left. Yes, the Chinese envoy was here, the Chinese envoy was here.